espressione di una cosa che ha messo in prezzo di essere una notizia c'è sul problema della giustizia quindi stiamo con un serio giornalista non si sta nessuno non si è stato mai capito che sua fascista non si spiega sul giornalista come un fatto che si è reale si è superato a modo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo Nós sabemos que é forte, é sempre o bem. riesigos fatais e eu trabalho chamado complexidade que me manda que é uma situação de trás riscos fatais movidos com o meu trabalho de ação e de retorno e de satureza mas se traz de se dá valor primeiramente com a prevenção buscar as notas dos fatos a causa que se precisa adotar e a responsabilidade do meu. Por mais que esse meu trabalho não foi desenvolvido, sua coerência e comunidade que a gente não está presente é o chefe de departamento de investigações os crimes contra o meio ambiente e os delegados do tribunal por pedido aceitável. Trabalhando estruturalmente os trabalhos em prol dos tratos de justiça e público, estimulando a conclusão das investigações e a necessidade de vocês, todo o caminho desenvolvido até o sistema de estudos do produtos e do debate. Portanto, o Caio precisa de mais um quadro estrutural. Chefe da Conselho de Defesa Pública, promulgou ao máximo de um ano aos investigadores, os delegados dos Tribunais de Justiça do Estado da Bahia, os advogados dos investigadores, para que tivessem tranquilidade de fazer a responsabilidade de seu trabalho sério pelas pessoas e as frustrações que sejam desenvolvidas. Com essas frustrações, eu vou dizer mais uma vez a mim, a coordenação das investigações desse mundo. Ainda alguns desses três exes, mas no plano interno, eles têm um caminho, um ódio de um governo, um estado, um regional, um território regional, um ódio de estado, um ódio de tudo, tudo que eu faço com o governo. Então, essa é a tua vida. Que é uma tecnologia de investigação, de conjugação de dados, de análise de segurança, accidente na estrada de Minas Gerais, não foi conseguido no Brasil. Aí eu vou ver uma roda, que é mesmo investir nas suas palavras, sem alguns dados, eu não faço esforços aqueles que têm comissão social, investigar e até conseguir, para efetivamente alcançar os recursos e mobilizar as fronteiras no mesmo sentido. É mais do que isso. Além da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, eu destaco a importância da Polícia Militar, a seleção para a Polícia Militar. Sem a combinação de esforços que eles têm que fazer com a Polícia Civil, a Polícia Militar, não são possíveis de alguns, como o erro de detalhamento mesmo que não é o nosso grau. O trabalho de membros da Polícia Civil, e a nossa sala de reunião, eles ficam com os primeiros pais, Então, se ele não está hoje, sobre como funciona, como funciona a homenagem, o que a gente está investigando, o que são os modos de falha, são formas que você tem que fazer uma redução penal de cada uma das cidades comuns. Ninguém está tentando correr com o relevante, mas mostra a menor que o funciona, ele não existe uma questão de informações que o Estado mundial. Isso é um dos meus problemas da gente. Talvez eu sinta estando nas estratégias de alguns idiomas, de alguns idiomas, de defesa, de interesse local, de debate, de satanás, de um grande curamento técnico, acadêmico, de geologia, onde a gente na comunidade colaborativa, nós encontramos diversos estudantes, por exemplo, ao mercado do mundo, como funciona a dinâmica organizacional de grandes corporações. Depois que nós continuamos falando de pessoas que são implicadas no meio ambiente, no meio ambiente, no meio ambiente, no implicados com programas que muitas vezes são utilizados de forma ambiciosa para buscar as suas responsabilidades dos indivíduos. E é isso, né? As tarefas, como todas as atividades, as responsabilidades. Agora, como vocês podem imaginar, o que não ocorreu simplesmente no dia 25 de janeiro de 2019? Foi isso que perturbou. Ao menos, de todas as gerações do Ministério Público, da Polícia Civil e do Hospital, ao menos desde novembro de 2017 até o dia 25 de janeiro de 2019. Nesse período, nós percebemos que eram funcionários da VAC, que eram pessoas especializadas na empresa, para promover a gestão de riscos profissionalmente preparada. Nesse período de ano inteiro, a VAC promoveu porque nós vamos afirmar uma espécie de ditador do Brasil. Naturalmente, bem, por isso, a sociedade devolveu as suas decisões com as informações que eles detinham internamente e ocupavam o poder público da sociedade, dos acionistas e dos investidores. E, ultimamente, a sociedade aceitava o governo.

cosa scritta in Scrittura di una creazione. E se noi appunto se la sera pensiamo che la mia giornata non può essere una cosa che non Siamo tutti qui a

我们应该从自己身体的关系，就是看到自己所说的这些东西。第三方面的身体为民主，当然也真的是为民主的成功。第三方面，他们是成功的，都不是在追求享受。第三方面是利益安全差，而且我们都是为大家所满意的生活来的。第三方面，大家注意，这个是我们的细胞是从我们的细胞细胞起，每次细胞的共生生物学学出来的。然后第三方面。是在我们的地方打工的东西，这都是因为不是在手工，也是过来的小生意，是在做的。但是这些东西都是因为我们打工的地方已经是经营最近的，这样的生意都是大的，没有打工的都是晚上可以用来打工的，所以不是特别重要的东西。就是我们打工的心理需要上面特别强大。 Thank you. tutto. Essas duas empresas são as mais importantes, questo è stato un sicuro per tutta la casa di Enrico, la nostra casa di Enrico. Sono perché il caso di Enrico ti fuori un cicato, ma è un punto per due esperienze. Ma se mi chiesto fuori di casa, per me non è stato sicuro, sarà questo caso. Ma è un sicuro, e questo caso spera. Allora, non sono l'altro del status, ma c'è un semplice spavento di essere conseguenza. Spero che mi aiuti, spero che mi aiuti. I tempi, questi sono i processi, però un po' che le stesse sul fondo di esso, che sta nei primi mesi, e che abbiamo così dimostrato che potremmo fare come noi o come noi. Questo è il significato che ho fatto la nostra sensazione di successo, però ho preso molti dollari per la nostra sensazione di successo di dollari. E qui c'è un risultato giusto, ma c'è un momento in cui mi si è stato solo da tre linee, da tutti i soldi per le spezioni della sensazione di non sono effettivo, se non ho fatto molto spesso, se non sono effettivo. Ma se non ci chiedo, chi c'è una vera situazione di assolamento di un paese? Quindi io non riesco a capire se è una comunicazione da solo di un assolamento. Sì, anche la comunicazione da altre persone, soprattutto da una base di cittadini, si riesce a perseguire anche Sì, è un po' di essere che si è messo in giro, che è un po' di essere che si è messo in giro. Thank you. Thank you.

Thank you. aprendidos precisamente em termos de informação e uma boa estrutura. Em relação a estudantes brasileiros e aplicadores, uma pessoa que ocupava uma posição sagrada era de um alemão, Luiz Wittgenstein, que ocupava simultaneamente uma posição de liderança de negócio na Itália, mas também de liderança de negócio brasileira. Que se relacionavam de trabalho e que era uma diferença de externos nos modelos de trabalho. Só que quanto mais do que isso, o programa se reforçou e dava uma parte de funcionários de produções brasileiros. Que era uma posição de gerente de um emprego no Brasil. Que no Brasil consegue ter frequência, aproximadamente uma ação, que tomava decisões importantes, outras informações, trabalhava apenas com algumas de técnicos, que tinham conhecimentos específicos sobre os contratos, preparados pela mão, que foi inclusive consultado a um material de informação nas pessoas da VAR. Então, com isso, foi consultado sobre como deveria ser. Aliás, a posição proposta, por que a posição proposta, os funcionários brasileiros e os futebols pareciam que era uma posição de estrategizadores. Então, os representantes do Espírito Santo, uma profissão ou externa, ou em questão, estratégica e técnica. Para a posição de gestões locais, com a posição de estudos, levar a visão, como tirar a referência da VAR, que é a solução de vistas comprimidas. É a função da relação para a posição de brasileira, a gestão de profissões, que informa aí quais os valores de qualificação do alemão brasileiro. Consultar as diversas apresentações da empresa alemã, se querem diversas respostas. Foi feito uma cooperação clara da empresa, de todos os profissionais, com a própria Estado alemã, como é possível, e que caminhamos para um tipo de negócio, mas há problemas em que as investigações erradas em direito da indústria e a ministra Segredo. Somos suficientes. No momento de exposição, é possível convencer a distância da nossa saúde, inclusive para a consideração da maneira de jurisdições, pode ser um problema. Mas, eu tenho que ser muito sobre o que é que vocês nascem, né? Que a gente tem de repórter, que a tipo, principalmente se apresentar aí, né, se apresentar, não é tanto de saber quanto o que eu não sei conhecido hoje, se é proativo, mas ela foi uma doutrina que ela faz, porque esse mundo foi uma coincidência de datas, e foi uma questão sobre recebimento, foi encaminhado no início do ano passado, denunciando o governo de apoio. Essa pessoa já foi identificada, foi ouvida, e se trabalha para ter psicólogos, porque parece que vocês ainda não sabem o que é. Thank you. coisa, todas as pessoas, o mundo inteiro, durante os anos, isso também é uma pena. Eu estou no quarto menor, absolutamente unificado. O público não consegue passar nas oficinas para se dominar os direitos alimentares da comunidade. Para que se acalme os seus crimes alimentares, a lei de crimes alimentares permite que o Brasil decida as pessoas, pessoas físicas, não pessoas jurídicas. Os crimes alimentares são de pessoas que têm tomado as pessoas físicas para escolher os crimes alimentares. Os filhos é o que a gente que é a eleição de mais de 12 milhões de pessoas. É que a gente tem de eleição. Isso aqui é só para a gente tomar ideia de 6 vezes ao longo da mulher aqui no Rio de Janeiro. Então, eu estou com isso. Então, isso é difícil que você consiga visualizar. Eu tenho que reconhecer disso. Os fatos criminais foram transformados para eles que nos alimentassem. Então, o que é fácil visualizar? Quem está na fauna, por exemplo? Então, isso é o primeiro crime possível em João de Moura, no artigo 39 da 965, que são dados para o dado desse segundo, que é a morte, o morte matar em mais 5 vezes. E como destruir a lei de segundos? Então, isso já configura o artigo 29. Também há uma coisa que está no mito de pele desse artigo. Para 4, 5, 4, 5, 6, em relação à destruição em massa das espécies do local, não é o que ocorreu ali, mas é uma palavra de e também para que houvesse quase ocorrer em unidade de conservação. Existe um topo maior que também no Código Penal, existem duas unidades de conservação, da Rússia, a área de proteção ambiental da sub-região do Vale do Rio Grande do Norte, e por isso também uma zona de abastecimento da Serra do Rio Grande do Norte, para entrar esses dois estados ao meio, que é o Conselho de Brasil. Além disso, também tem que trabalhar um grande artigo 33 da Lei de Crimes Ambientais, que vai reservar a redução de equipamentos e treinamento de materiais que gerou presente de espécies aquáticas, principalmente no Rio Grande do Norte. Então, esse conhecimento também, da forma aquática, também tem que configurar a Lei de Artigo 33. Impossível, impede a regeneração natural Thank you. sentido, nos basta analisar o que vocês colocaram, porque todas essas pessoas que tinham de informação, com um pacote de informações de cada um, eles são muito perigosos. E a solução combinada desse período que eu vou falar de mim, o jurídico assumiu a sua obrigação de justiça, ou seja, cada pessoa, ação de informação, faz uma política de direito do governo, que dá lugar para evitar os resultados da forma de você possa, de uma forma mais simplificada, pode ser uma simples defesa. Apresentado de mesmo, primeiro a responsabilidade de cada pessoa. Então, é um debate já que os acadêmicos estão pensando em certas perspectivas. Eu só tenho que esclarecer um risco intolerável e aceitável de afastar o vídeo do Zé Pedro, ao que eu estou em 2017, que com essa segunda edição, o maior prazo de aplicação do vídeo e o seu objetivo de desarmar. Thank you. empresa de cálculo que alterou o nosso dado. E no final, o cálculo de risco aprendizado com toda a sua hora. Como é que a realidade pode ser assistida por essa hora? A gente não pode utilizar a prioridade do controle versus a proximidade do controle. E a partir de onde a gente pegar essas informações de cálculo de risco monetizado, de que essas palavras que a gente puder utilizar no papel da Vale, e já vai ser as palavras de risco do risco, é aceitável que possa esse cálculo de risco monetizado, seja ela de um serviço laboratório ou pelo preço da empresa, que tenha a probabilidade de falha e o custo para o preço concretizado e para a falha ao longo do Thank you. Sejam todos os possíveis e para a vida,